encontra nessa madrugada. Eu juro não vou esquecer nossa noite passada. Mas talvez eu diga que eu já não quero mais nada com você. Porque tudo é problema meu. Esquece o que aconteceu. Não te quero agora mais. Amanhã tanto faz. Perdi o sono então. Nunca solta minha mão. Seu fim em mim. Tanto faz. Amanhã tanto faz. Tanto faz. Eu não te quero agora mais. Tanto faz. Amanhã tanto faz. Tanto faz. Diz que vai voltar pra mim quando a noite chegar. Porta fechada e a rua sem som. Luz apagada, dizes liga e eu vou. Pedes morada, respondo não tô. Dizes não tens piada. Queres olhar para o copo mais cheio. Por isso trazes garrafa de bom champanhe. É fina a marca. Pedes o que queres sem rodeios. Pedes sem receios. Pede à vontade, mas baby eu já sei. Já sei. Já, já sei. Caí na cilada que eu próprio montei. Carência ou saudade, baby eu já nem sei. À vontade, no fundo nem pensei. Agora é tarde demais, sinto falta demais. Esse mal que me vicia, mas eu não sou melhor e quero companhia. Eu já te sei de cor e sabia o que querias. Sei como se processa de querer chegar ao ponto e depois sair com pressa. Eu quis cortar a ponte quando deixavam a peça. Até chegar ao ponto, está na situação inversa. Outrora rejeitava, fingia que estava nessa. Agora dava o braço só por dedos de conversa. Baby, é só dar o toque. Nosso declínio não me deixa sóbrio. Sei que patino, já não sinto o sol. Este fascínio já não se dissolve. Foste tão rude. Gelo no peito e tu queimas tudo. O teu defeito é minha virtude. De quem é a culpa? Eu só sacudo. Baby, eu já sei. infância qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que o domina diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Para que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão, início, meio e fim. Para que a solidão? É simples assim. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, não deve ser tão complicado assim. É, se eu acredito na minha verdade. É simples assim. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E há gente que ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Para que complicação? É simples assim. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, não deve ser tão complicado assim. É, se eu acredito na minha verdade. É simples assim. Essa paixão, do início, meio ao fim. Para que a solidão? É simples assim. Eu vivo essa paixão, do início, meio ao fim. Para que complicação? É simples assim. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Stand by me, stand by me.